A Mosca, um programa de Alexandre Pinto e Paulo Rodrigues. Tudo o que te faltou ouvir no fim de semana. A Mosca, música e ipsis verbis. Boa noite, bem-vindos à segunda edição da Mosca, comigo Alexandre Pinto e o meu colega Paulo Rodrigues. Agora a começar o programa tivemos John Maus, um músico americano conhecido também por ser colaborador de longa data de Ariel Pink e Panda Bear. É filósofo, tem um doutoramento, e o Paulo já tivemos a discutir, é muito interessante. E colaborou com Molly Nielsen nesta faixa Hey Moon, do seu álbum We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves, de 2011. De seguida vamos ter os Can, uma banda alemã do movimento krautrock dos anos 70, que, como muitos saberão, acabou por influenciar muitas das gerações que lhes advieram. E o tema que escolhemos é One More Night, do disco de 72, Ege Bamiyazi. Fiquem connosco. Até já. Acabámos de ouvir os Talk Talk com o tema Ascension Day do disco Laughingstock de 91. Este disco, juntamente com o álbum anterior, Spirit of Eden, marca uma mudança estilística no rumo da carreira da banda e que se revelou grande influência no e até podemos dizer que se tornou precursor do movimento post-rock. Sim, do estilo. Que é um álbum muito importante. Sim. mesmo em relação à carreira, como já disseste, e eles eram a banda do It's My Life, é muito conhecido no Reino Unido. E tiveram o bom senso de mudar a direção a direção da carreira para algo mais interessante, como isto que acabámos de ouvir. Agora teremos a Lhasa, o nome da artista é Lhasa de Sela. Foi criada entre o México e os Estados Unidos. Mais tarde acabou por assentar entre o Canadá e a França. Portanto, uma senhora com, em termos culturais, muito vivida. E quando o lançamento do último álbum, que é o que vamos ouvir, foi-lhe diagnosticada uma doença que lhe tiraria a vida meses depois. Deixa um legado e uma história de vida incríveis. A música chama-se Is Anything Wrong? E o álbum é homónimo, Lhasa. Ficamos com ela. Every time I shed tears in the last past years, when I pass through the hills, oh, what images return, oh, I yearn, mothers grow up in cities where first love and soul takes rise. There were times in my life when I felt mad and deprived, and only the slopes gave me hope when I pass through the leg high grass. I shall die under the jessamine, I shall die in the elder tree. I need not try to prepare for a new coming day. Where is it that fills the deepness I feel? You will say I'm not rubbing the hood, but how could I hide from top to foot that I lost something in the hills? I lost something in the hills, oh, I lost something. Estivemos agora com Sibylle Bayer, é uma atriz e cantora alemã, e o álbum que nós ouvimos agora foi gravado entre 70 e 73. A faixa chama-se I Lost Something in the Hills. O álbum acabaria por ser publicado apenas em 2006, devido ao filho ter encontrado as gravações perdidas lá em casa. Enviou-o ao músico Jay Massis, dos Dinosaur Jr. Por sua vez passou à editora, eles decidiram publicar. E assim fica a história do álbum Color Green, de 2006. Paulo, e agora o que é que temos a seguir? De seguida, escolhemos os escoceses Arab Strap, banda que esteve ativa entre os anos de 95 e 2006, sendo que em 98 editou o disco Philophobia, do qual retiramos o tema The Night Before the Funeral. Até já. Thank you. os meus olhos da graça. Thank you. Estes últimos foram os Boris, uma banda japonesa já algo experiente, já partem desde os anos 90. Têm a particularidade de, em todos os álbuns, tentarem avançar por novas sonoridades. Já passaram pelo metal, pelo drone, pelo noise. Este último é um álbum mais calmo, é de 2013, chama-se Praparat, e a faixa em particular chama-se December. Agora vamos ouvir Christian Fenes, um músico austríaco de grande preponderância no mundo da eletrónica experimental. Tem na guitarra o seu instrumento primordial, na qual cria texturas que deambulam por ambiências glitch e noise. Soma colaborações com nomes consagrados como Jimmy O'Rourke, David Sylvian, Alva Noto e Ryuichi Sakamoto. Perfume for Winter, do seu disco Black Sea de 2008, é o tema que iremos ouvir. Até já. E foram os Dale Cooper Quartet and the Dictaphones com o tema Haucon Cave do disco Parole de Navarre de 2010. Como se subentende pela francofonia do nome do disco, trata-se de uma banda francesa cuja maior influência na sua constituição foi a série Twin Peaks de David Lynch. Em particular, a banda sonora de Angelo Badalamenti exerceu grande influência nas suas composições. Agora, para acabar o programa, teremos os Sigur Rós, que editaram um álbum no final do ano passado, chama-se Kveikur, mas vamos recuperar um trabalho de 2002. O álbum em seu nome tem dois parênteses e a faixa chama-se Untitled 8, Poplagi. Esta faixa serve também como homenagem ao Henrique Palmeirim, que de resto fez todo o trabalho gráfico da Mosca, e por isso lhe estamos eternamente gratos. Podem nos visitar em facebook.com/amoscadarum e contamos com vocês para a semana. Até lá, fiquem bem e até para a semana. You're silent, you're silent.